homem se sente sozinho pensando que o mundo acabou. Procure afastar a tristeza porque sua vida mudou. Você se entregou sem receio nem medo de um dia chorar. E que adianta pensar em alguém que não sabe amar? Tente esquecer o passado e olhar para alguém do seu lado. Você vai achar o caminho perdido e encontrar sua paz. Não vale a pena, ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Não vale a pena, ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Se sente sozinho pensando que o mundo acabou. Procure afastar a tristeza porque sua vida mudou. Você se entregou sem receio nem medo de um dia chorar. De que adianta pensar em alguém que não sabe amar? Tente esquecer o passado e olhar pra esse alguém do seu lado. Você vai achar o caminho perdido e encontrar sua paz. Não vale a pena, ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Não vale a pena, ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor.